As contas batendo em casa, e eu querendo o mundo e sem só dinheiro, mistura sem nada, vontade de mudar. Alternativa rápida ao crime, rei morrendo ainda menor, estudando não existe, com a barriga roncando sem dó. Sem dó, ganhando dinheiro arrastando pra cima, empresários que sustentam sua gula explorando minha vila. Rá-tim-bum no castelo da ilusão, é um detalhe que separa um cara bom de um ladrão. Tem que ter muita disposição para não morrer, vê que tudo valeu de nada, porra. Quer saber porque eu medo tentar você, mudando o caminho da alternativa como um dia vendo você. Apocalipse é eminente contra os anti-ocidente que não quer te ver pra frente. Nós aqui tudo de emoção, temos que juntar a nossa gente com nossos próprios foguetes. Quando o planeta explodir, só os ricos têm a salvação. Animais noturnos em busca de sangue pelas verdes, descontente com tudo, só focando e não coerentes. Prazeres da carne, dinheiro, motos, carro, avião, corrida, estudo e foco, outra galáxia sem visão. Mas só recebi o espinho da flor. Foi quando as drogas me secaram e a vida me derrotou. Olhei pro espelho e pensei: me dá um motivo, por favor. Pela minha filha me levantei na força do ódio e no tambor. Na escola da vida, voto da compadecida, na esquina casa de bebida, e penso se isso é escola pra vida. A cor preterida como alvo virou preferência, o destino na mão do futuro, futuro negando nossa existência. Foda-se o Trump, entra dentro do cu da Elon Musk. Essas rimas te causam um baque, é que a força da SpaceX não é maior do que do Atapac. Roubo o Nike do crack de bike, uso o hack no mic da like. Negros sabem que é Steven McQueen, acelero comendo pistache. Se quiser referência, então ache a procura do perfeito encaixe. Muitos dias morando na caixa, violência na cidade baixa, o estado tramando meu fim. Frisa porque cê matou o Curirim. Falo com Deus, não sou tão mal assim. Todos querem um pedaço do bolo, grafiteiro nunca sai sem rolo. Muita xé pra essa vida, o loto. Vejo negros cantando em coro, sinfonia do Parabelo. Uma valem de gente comum, o meu santo brindando com rum. A batida causa o tum tum tum. Nessa história eu virei só mais um. E foi assim que a lenda começou.